boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma emissão do Arranca Corações, o programa que, como é usual, vai para o ar semanalmente, todas as madrugadas de sábado para domingo, entre a 1 e as 2 da manhã, aqui na Rádio NFM. Para tema de abertura desta que é a emissão número 151 do Arranca Corações, a emissão de 23 de agosto de 2015, estivemos a escutar Sombra Veloz, um tema acreditado a Wrong Wrong, uma banda bracarense que esteve ativa no decurso dos anos de 1980. O single Sombra Veloz valeu-lhes o prémio de banda vencedora do 3º concurso de música moderna do Rock Rendezvous, ano de 1986, ou seja, o mesmo ano em que os também bracarenses Mão Morta ganharam o prémio de originalidade. Esta banda só editaria mais um tema, em 1989, na coletânea À Sombra de Deus. Fiquemos, portanto, já de seguida com os outros temas que integram este single Sombra Veloz, e são eles Frenética Paixão e ainda O Enforcado. We'll be right back. vamos dar continuidade à emissão número 151 do Arranca Corações, para ficarmos na companhia do Ocaso Épico, sendo que vamos revisitar na íntegra o seu único registro de 1988, intitulado Muito Obrigado. Os Ocaso Épico foram uma banda portuguesa de rock formada em 1981 por Farinha, o nome artístico de Carlos Cordeiro, que tinha o seguinte papel na banda Ocaso Épico: voz, guitarra, flautas e teclas. A banda era ainda constituída por Alberto Garcia na bateria, Anabela Duarte na voz, performance e teclas, Ricardo Camacho na percussão e Rui Magalhães no baixo. Muito Obrigado, disco editado em 1988 pela Dança do Som, é o único álbum de discografia do grupo, como já referi anteriormente, um disco onde um ideário rock dos anos 1980 se acoplavam a alguns elementos, nomeadamente arábicos e orientais, a extensão da dedicação de Farinha ao yoga e à filosofia oriental. Talvez seja pela inclusão destes aspectos, bem como pela adoção de um certo desdém pela urbanidade saloia da qual informava a mocidade da época, que poderemos afirmar que os Ocaso Épico foram um fenómeno à margem da música moderna portuguesa, um fenómeno normalmente assinalado entre os anos de 1986 e 1992. Ficaremos então com um bloco de 4 temas retirados deste magnífico Muito Obrigado. São eles Tinto If, O Camelo, Café Concerto e Da Beira Baixa à Extremadura. Tenho o dedo nas terras. acabam por engolir um sapo. Olha o camelo, já percebeu que esta terra é dura para agitar. Ai, eu só quero, ai, eu só quero, ai, eu já quero é fugir. Ai, eu só quero, ai, eu só quero, ai, eu só quero é fugir. Fingir que também sou cego, fingir que sou só um ego e que o ecrã me faz dormir. Fingir que também sou cego, fingir que sou só um ego e que o ecrã me faz dormir. Com segurança, com convicção, com certeza. de farinha que nos vai falar dos problemas da juventude e na dependência física em autoimagem e na insolvência. Os restos do meu coração despedaçaram e essas belas costas frias carregam no meu teu tesão desprezado. Ladrões, barões estão bem assinalados. Fiz gestos de barões, ladrões estão bem assinalados. E nem o sol me aquece, o rastro do meu coração me espadaçado. E essas velas coxas frias navegam no meu teu coração desprezado. Muito obrigado, um registro incontornável e um pouco esquecido ainda assim nos domínios da música moderna portuguesa. Foi um disco obviamente marcante, daí o estarmos hoje a revisitar. Para finalizar este revisitar e este disco do Ocaso Épico, convido-vos já de seguida a ficarem com mais três temas. E são eles Adamastor, Desoriental, Cortar ou Cortar-se, para finalizar este bloco de três músicas. Thank you. já fui ao teu Oriente, mas não te encontrei lá, que o teu peito não é tão quente que te possa trazer cá. Quanto mais te abaixas, mais o raro se te vê. Quanto mais te engraças, vivo sozinho, deixo calma. dinheiro, fama, estatuto e poder, livros, brasões e conceitos a ver. Dinheiro, fama, estatuto e poder, fazem do ego cego que quer ver. Fazem do ego cego que quer ver. Oh, pátria, sente-se a voz nos teus. E agora, dando entrada na reta final do Arranca Corações, temos ainda tempo para escutar um último tema e vamos escutar um tema acreditado a Wrong Wrong, a banda que deu início, que deu abertura a esta emissão do Arranca Corações. Ficaremos então com um estranho prazer, o outro tema editado por esta banda bracarense, um tema que saiu em 1989 na também já mítica coletânea À Sombra de Deus. A cidade é Deus.